idade avançada, prostrou-se diante do Senhor. Ouviu a voz que o chamava: Eu sou Deus, teu Criador. Anda em minha presença e em perfeição. Te farei pai de uma nação. Ó Deus Todo-Poderoso, fiel e verdadeiro, teu concerto é luz que nos guia. Nações surgirão sob teu olhar. Nosso Deus, nossa alegria. Na terra de Canaã, um lar te darei, promessa eterna, herança de paz. Teus descendentes em verdade andarão, e eu serei seu Deus. Deus Todo-Poderoso, fiel e verdadeiro, teu concerto é luz que nos guia. Nações surgirão sob teu olhar. Tu és nosso Deus, nossa alegria. Graça encantado, 100 anos e a promessa a brilhar. Ismael também tu abençoaste, 12 príncipes são de se levantar. A aliança selada, um sinal em nós, caminharemos sem. Ouvindo a tua voz, ó Deus Todo-Poderoso, fiel e verdadeiro, teu concerto é luz que nos guia. Nações surgirão sob teu.